J-Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Cadê o subúrbio? Goiânia é gangsta. Vivendo essa realidade sem lei. Conclusão, enfim, é foda viver assim, no jogo da sorte, sendo um alvo da morte. Mesmo estando sempre esperto, eu não posso dizer quando será a minha vez. Cães, o subúrbio, a palavra é com você. Essa realidade me faz acreditar, se a lei existe, aonde ela está? Crianças na malandragem, perdidas, preocupadas. Mais uma mãe que chora lágrimas passadas. E o verdadeiro caos na sobrevivência. Goiânia dá de cara com a violência. Não estamos só, estamos preocupados. Cande subo, Goiânia, gangue está do lado. Sentindo o APK de pessoas boas. Que realidade é essa que vivemos? A cada dia que passa estamos sofrendo, encarando os problemas, não podemos resolver. Nós somos mais uma vítima sem saber o que fazer. Irmão, tá foda, violência nas ruas. Se você tá em desvantagem, a culpa é sua. Mais um tiro na noite, outro que foi jogado. Realidade é foda, muito cara noiado. Aqui é só mais um que vive o dia a dia. Entra a cruz e a espada entre bandido e polícia. Favelado, sentindo peito. Mas o que se foi, temia o reino. Malandragem cega, já não deixa saída. É bala pro rumo, mais uma vítima. Desespero frequente, realidade mortal. Evitando velório, medo é coisa normal. Sob o olhar de Deus, periferia, pobreza. Vivendo ou morrendo, só resta uma certeza. Cada um tem seu dia, morte é uma constante. Parar na cadeia, vacilo, segue adiante. Ou então vê sua vida na ponta de um cano. Quando a fita arrebenta, já se foi mais humano. Já se foi um enxergado, outro que tá pra ir. Subir na estrada do céu, se despedindo daqui. A ideia é essa, fãs do subúrbio na área. A mensagem é pesada, corta mais que navalha. Muito sangue escorre, lava o corpo, a alma. Quem não fica esperto, leva salva de bala. Realidade sem lei, se bobear, feio. O dia da minha morte vai chegar, eu sei. O dia da minha morte vai chegar, eu sei. Realidade sem lei, não existe perdão. Mas uma mãe de joelho faz uma oração. Quem subestima, às vezes não tem chance. A união faz a força e segue adiante. Realidade sem lei, não existe perdão. Mas uma mãe de joelho faz uma oração. Quem subestima, às vezes não tem chance. A união faz a força e segue adiante. Já nos tiraram de tempo, agora segura as treta. A mensagem é pesada, tiro de escopeta. Inocente ocupado, meu julgamento eu não sei. E aí, Goiânia Gangsta, somos fora da lei. Nos chamam de fora da lei, eles querem nos julgar. Mas a lei do cão não tem o costume de perdoar. Na escuridão, tiros de oitão. Se os canos te pegam, te mata, te joga no chão, então. Vai, esteja sempre esperto. Merda, favela, barraca, luz de vela. Harry WG, Goiânia Gangsta. Nova era chegando, falando a real. Não, não se incomode, se liga na fita. Quem pode faz, quem não pode só critica. Sou no noroeste, a maldade por aqui. Não tem como evitar, a violência está dominando o lugar. Nos quatro cantos da cidade, onde a maldade vigora. Muitas mães se desesperam e choram, pois elas não suportam a perda dos filhos seus. Rezam por eles na Assembleia de Deus. Ao redor do antigo trovão, a viatura sumindo com uma puta, queimando o chão. É assim por aqui, se divertem assim, junto com drogas e canos engatilhados. A molecada do bairro jogados, expostos com a sorte do lado. É difícil viver neste lugar de horrores, onde a violência prevalece. E matar pra não morrer, muitas vezes acontece. No jornal aparece, mais um maluco foi morto, mais um maluco foi preso. Sangue na calçada reflete a imagem do desespero. Por isso eu nunca vou me esquecer do Betão, do Cleitão, do chegado neném. Espero que Deus os tenha no céu. Eu penso positivo só, pois sei que estão num lugar melhor. Goiânia Gangsta está aqui, nessa realidade que não existe lei. Tentando fazer você escutar o recado, que vamos deixar que não é o paraíso, mas é o meu lar. Pra ficar de boa é só não vacilar. Realidade sem lei, não existe perdão. Mais uma mãe de joelhos faz uma oração. Quem subestima nunca tem chance. A união faz a força e segue adiante. Quem subestima nunca tem tem chance. A união faz a força e segue adiante. A união